está em campo a terceira e última substituição do Bentão. ZYK 614, Mogi das Cruzes, Rádio da Cidade, a rádio do seu tempo. Essa é a Rádio da Cidade, fazendo diferença em seu rádio. Agora, o telefone 2629-2454 da sua Rádio da Cidade virou um super telefone. É isso mesmo, o telefone 2629-2454 é telefone fixo e é também o WhatsApp. É só você cadastrar o 2629-2454 também no seu WhatsApp. 2629-2454 é telefone fixo e é também o WhatsApp. 2629-2454. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Rádio da Cidade, a rádio do seu tempo. Agora a Rádio da Cidade tem uma linha de ouvinte especialmente para você. Anota aí o telefone. 2629-2454. 2629-2454. Converse com a nossa produção. Faça o seu pedido. Participe das promoções. Rádio da Cidade, Mogi das Cruzes e Alto Tietê. A rádio do seu tempo. Rádio da Cidade. 18 horas e 5 minutos. Carnaval é uma das festas mais aguardadas pelos brasileiros. Por isso, a Secretaria de Saúde de São Paulo coloca em prática iniciativas para deixar os foliões mais seguros. Uma delas é a distribuição de preservativos nos blocos e desfiles de escolas de samba. O objetivo é conscientizar a população quanto à prevenção do HIV e outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Segundo a coordenadora adjunta do Programa Estadual DST AIDS de São Paulo, Maria Clara Viana, somente no mês de fevereiro foram distribuídos 10 milhões de preservativos para os municípios paulistas. Ela explica que as camisinhas também continuam disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do estado, no carnaval e durante todo o ano. A coordenadora ressalta que a maneira mais fácil e eficaz de se proteger é usando a camisinha. A gestora convoca a população e pede que todos aproveitem, mas não se esqueçam de se proteger. Carnaval é uma festa importante, uma festa brasileira, e que tudo corra bem, né, e que as pessoas possam se divertir de uma forma saudável, de uma forma alegre, que é sempre o carnaval no Brasil, sem violência e ao mesmo tempo protegido, né, protegido, principalmente por muitos direitos que também da infecção pela HIV. Um ótimo carnaval com bastante proteção, e essa proteção, ela está disponível, é o uso da carnaval. No Brasil, só em 2017 foram diagnosticados 42.420 novos casos de HIV e 37.791 casos de AIDS. Os dados do Ministério da Saúde também mostram que 73% dos novos casos são em homens. Entre esses, um quinto está entre os jovens na faixa dos 15 aos 24 anos. Em São Paulo, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a taxa de incidência de AIDS em território paulista teve queda de 31,3% na última década. Foram 8.700 casos em 2008 e 6.500 casos em 2017. Sandra Maria Pereira, 51 anos, é assistente social e vive com HIV há mais de 23 anos. Ela conta que na época em que descobriu, passou por momentos difíceis, principalmente por estar amamentando o filho, que tinha apenas 7 meses. Eu trabalhava numa construtora, teve um chamamento. Aconteceu. Não E daí tudo isso, tudo chamado. Aí foi o desespero, né? Eu estava no chamamento da criança de 2 para 3 anos. O meu filho, ele não chegou a se infectar. Se vocês estão bem e desejam ter mais informações sobre as formas de prevenção e atendimento no estado, pode entrar em contato no Disque BST AIDS. O telefone é 0800-16-2550. E não se esqueça, neste carnaval, escolha se proteger e curta a folia com segurança. É simples, pare, pense e use camisinha. Conheça todas as formas de prevenção em aids.gov.br. Rádio da Cidade, programação normal e o melhor do carnaval.